da Igreja de Éfeso. Vejam vocês a caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele considera cada soldado seu um anjo no mundo. Vocês sabem quem era esse anjo da Igreja de Éfeso? Era Timóteo, discípulo dileto de São Paulo apóstolo. São Paulo teve a fidelidade de Timóteo durante mais de 30 anos. Mas, na primeira volta cíclica do Apocalipse, é que esse anjo foi Timóteo. Depois, tudo mudou. Como é que mudou? Porque também as sete igrejas mudaram, não é? Hoje não são mais estas sete igrejas. As sete igrejas continuam no mundo. Quais são? Onde estão? Tratem todos de meditar, de estudar, até que eu lhes possa dizer. É isto, manda dizer nosso Senhor. Mas isto tens de bom, odeias os feitos dos nicolaítas.